agora a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Cá estamos para mais uma viagem no Expresso 80, um passeio pela pop-rock dos anos 80. Iniciamos o programa de hoje com sotaque, Aneka Japanese Boy, e agora Blank Man's Living on the Ceiling. We'll be right back. try to win it back. Yeah. Late at night, I lay in bed with a pistol to my head. I swear I couldn't take no more. And then she walks up through my door. Oh, I'm lucky at love. Oh, when I think I had enough. Estivemos com o Mick Jagger, Lucky in Love. Agora Dollar, I'm Held in Black and White. foram os Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall. Agora, os Altered Images, Don't Talk to Me About Love. We'll be right back. estivemos com os Bluebells Young at Heart. Agora Spagna, Call Me. Call me. foi Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Agora usa a Step Camera, Somewhere in My Heart. But somewhere in my heart, every foi a voz de Chrissie Hynde e os Pretenders' Don't Get Me Wrong. Agora os A-ha, Take On Me. Sandwich, and he said, I've come from a land. Estivemos com os australianos Man at Work, Down Under. Agora os 8 Under, I'm Not Scared. I think I take estivemos com as meninas Bananarama, Robert De Niro's Waiting. Agora os Thompson Twins, Hold Me Now. Nothing is new. Light Estivemos com os Bell Stars, Sign of the Times. Agora Trance Trent Darby, Wishing Well. Oh, rocking my jeans, float through my head. You make my round, my baby. Foi o tema Like to Get to Know You Well de Howard Jones. Agora os britânicos Bucks Fizz, Land of Make Believe. Stars in your eyes, little one. Where do you go to dream? To a place we all know, the Land of Make Believe. Oh, Foram os Tipau, China in Your Hands. Agora, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, Como Eu Quero. Sou

Ficamos com os Blitz de Evandro Mesquita, Você Não Soube Me Amar. Agora, Banda 365 e o tema São Paulo. Tem dias que eu digo não, inverno no meu coração. Meu mundo está em tua mão, frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim que eu digo não. Sem São Paulo, meu dono é solidão. Diga sim que eu digo não. Tem dias que eu digo não, invadem no meu coração. Meu mundo está em tua mão, frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, o meu mundo é solidão. Diga sim que eu digo não. Sem São Paulo, o meu mundo é solidão. Diga sim que eu digo não. Quem é seu dono? Ninguém. São Paulo. Quem é seu dono? Ninguém. São Paulo. todos os desejos. Exorcizo as minhas fantasias. Todo mundo tem um pouco de medo da vida. Pra que perder tempo desperdiçando emoções? Barão Vermelho de Cazuza, Pense, Dance. Agora os portugueses, Táxi, Ter a Sorte na Mão. Só dizes não. Por uma vez ao menos quero vencer. Quero tirar de ti ao estivemos com os grupo de baile Patchouli. Agora os Heróis do Mar e o tema O Inventor. Assim chegamos ao fim de mais uma viagem no Expresso 80. Não se esqueçam, para a semana, à mesma hora, no mesmo local. Acabamos o programa de hoje com o António Variações, Estou Além. essa disposição.